eu não vivo nessa boca, solidão. Quando caio nos seus olhos, solidão. Nesse mundo quase todo, solidão. E essa casa que me envolve, solidão. Solidão. No rebarbo das esquinas, farpas anseiam por ferir. Um corpo carregado por um espírito sem dono, um espírito sem rumo, sem lugar pra dormir ou retrair-se. Cheiro verde, azul princesa, é o céu da boca cheia. Cheiros entrelaçados na mesa, velas acesas, pedido discreto aos maus ouvidos. Lábios tímidos se seram. O cheiro dessa pele é café, carne vermelha. Eu não vivo nessa boca, solidão. Quando caio nos seus olhos, solidão. Nesse mundo quase todo, solidão. Nessa casa que me envolve, solidão. Olhos, mas nenhum deles nos vem. Nessa boca pinto quadros de alecrim. Aqui café e a solitude de domingo. Essa coroa de espinhos no meu travesseiro eu poderei. Acidentes esperados, cheiro de terra, jardins floridos, kamikazes embriagados. Esse mundo quase todo, solidão. Nessa casa que me envolve, solidão. Eu não vivo nessa boca, solidão. Nesse mundo quase todo, solidão. Se eu não vivo nessa boca, solidão. Eu quero viver, eu quero viver nessa boca. Música.